Fronte é polêmica. ...2016, ano eleitoral, eleições municipais e precisamos falar sobre o tema. Em 2012, quando foi eleito, o prefeito Renê Pereira prometeu aos iguaçuenses melhorias no transporte coletivo. E já estamos aí no último ano do mandato, né? E o resultado está aí para quem quiser ver. Culpa da atual gestão da prefeitura? Bom, não só, porque o contrato atual com o consórcio Sorriso, assinado na administração passada, não é aí exatamente o que se pode chamar de favorável ao usuário do sistema. Mas o que precisa ser debatido aqui não é só o presente do atual sistema, mas principalmente o futuro para os próximos 4 anos e além, né, para daqui em diante. No modelo atual, o transporte coletivo de Foz é caro para o usuário e também pouco eficiente, pois tem linhas aí com itinerários sobrepostos, ônibus que passam todos mais ou menos no mesmo horário em corredores, como é o caso da República Argentina, e também um intervalo muito grande entre um ônibus e outro na mesma linha, intervalos aí que chegam a ser superiores a 1h30 em algumas linhas do transporte aqui na cidade. Vou citar aqui um exemplo, a Rota Três Lagoas Praia. Se você vai utilizar esse ônibus, se você está chegando no ponto e o ônibus passou, bom, aí o jeito é sentar e esperar, porque outro da mesma rota só daqui a 1 hora e tem pontos que só passa esse ônibus. Então veja só como fica a situação do usuário no transporte aqui na fronteira. E voltando a falar aí de campanha eleitoral em 2016 será mais curta, tanto para prefeito como também para os candidatos a vereador, e nossa obrigação como eleitores e cidadãos é cobrar propostas dos candidatos para a questão do transporte coletivo e propostas viáveis, não ideias mirabolantes ou populistas que jamais vão sair do papel. Lembrando, né, que transporte público eficiente é algo que interessa não só para quem usa ônibus, como também para quem não utiliza. Quer um exemplo? Transporte coletivo ruim é o quê? É sinônimo de cada vez mais carros e motos nas ruas, porque quem junta um pouco de dinheiro ou tem acesso ao crédito, cedo ou tarde vai se irritar com o sistema atual e vai acabar comprando um carro ou uma moto. Mais carros na rua significa mais engarrafamentos e mais estresse no trânsito, também significa mais acidentes e, consequentemente, gastos com saúde, mais dificuldades para estacionamento em áreas como o centro da cidade ou a Vila Portes, enfim, menos clientes, caro empresário, no seu estabelecimento, pois tem muita gente que simplesmente acaba desistindo de ir e acaba comprando em outro lugar. Enfim, transporte coletivo é essencial para a mobilidade, para a economia de uma cidade e precisa necessariamente ser uma bandeira dos cidadãos, tanto quem anda como também quem tem negócios, empresários aqui na nossa cidade. Afinal, né, mesmo que você queira andar de carro, você não vai querer andar numa avenida cada vez mais congestionada, né? Quanto mais gente andando de ônibus, um ônibus eficiente, claro, melhor até para você que não pensa em pôr o pé no transporte coletivo. Mas eu vou parar por aqui no meu comentário, porque no front quem comenta é o Jorge Pegoraro.